Ave Maria, tinha que ser de orelha. DJ Boy, passa a visão. Então vai que vai que vai pra pista. Olha os molecão, brotou de foguetão pra cima. O bigode de bosta me enquadrou. Pensou que a moto é bode pelo ronco do motor. Pelo amor. Roja safada e assassina. Botou mó zoião no foguetão e na minha mina. É, e meu traje tava demais. O T-Fit valioso vestindo o corpo do pai. Sagaz, tá? Bater de frente com a VTR de encontro à morte. Hoje foi bem assim, olha o que aconteceu. Quatro neguinhos dentro da nave no peão na noite. Nós não conta com a sorte, sempre conto com Deus. Boa noite, doutor, passagem não constou. Nossa evolução sempre vai te incomodar. Tá aqui habilitação, documento quentão. Evoque Black tá no nome, acabei de comprar. Faz sua cota lá na leste, o baile pega fogo. Tá tudo em punga, tô atrasado, minha bebê tá lá. Em meio ao tempo passo salvado a milhão de povo. Libera nós, doutor, senão não vou alcançar. Então vai que vai pra pista. Olha os molecão, brotou de foguetão pra cima. O bigode de bosta me enquadrou. Pensou que a moto é bode pelo ronco do motor. Pela boca. Roja safada e assassina. Botou mó zoião no foguetão e na minha mina. É, e meu traje tava demais. O T-Fit valioso vestindo o corpo do pai. Sagaz, tá? Botando pilha, perguntou se tem bandido na família. Na ideia de mil graus, seriedade no olhar. Afirmou que eu era cria de comunidade. Mandou tirar minha camisa, valia nas tatuagens. Perguntou por qual motivo eu tinha sido preso. Eu respondi que nunca fui, ficaram surpresos. CBzinho bateu na linha na hora do enquadro. Putz, não pude atender, mano, fiquei roubado. É que eu vi um comando passando pelo pedágio, embicando na marginal. Indo sentido a localizar com o PT, bando Salvador, passou bolado e não me ganhou. É que tô aqui, tô nas pistas. Joga na cara, documento e habilita. É, não pega nada, eu vou seguir em frente. Devolve o doc que eu tô saindo com a minha nave. De 12 mola, mola branco, carro preto e o rock espanta a inveja. Mal olhado, não quer ver o gueto sorrir. Se passa as bebês se espanta, isso que nem viu a conta. Senta no banco de couro, faz ela sonhar e sorrir. Vai, bota a saia no modo verão, cinturinho, seu decote. Deixa os maloca brisado. Vai, bebê, desce até o chão, prato feito do tubarão. É piranha e você tá no meu cardápio. Tô com DJ Boy, DJ Orelha, o bonde é muita treta. Ela vai sentar pra vagabundo. Dona Norte, aqui a coisa é séria. É pinote nas nega. E vamos junto, vamos junto. O CBzinho me deu um salve na resenha. Trombeu o PP enquadrado com quatro loucos no problema. Magalta, ele, as putas de Evoque na Fernão. Salvador passou bolado, disse os outros pro bailão. Os polícia me enquadrando já não é novidade. O procedimento nós sabe como se resume. Se irrita quando vê os favelados na nave. E já vem cheio de opressão como de costume. Por isso que eu passei tacando, costurando pela avenida acelerando. A gatona do meu lado tava carburando. O baseado lá da Tiradente, o cheiro tava exalando. Os cara pensou que eu não vi, mas eu que passei direto. Vou parar pra aqui, tô é fugindo de perreco. Esses cara atrasalado, toda vez com o mesmo papo, quer oprimir pela cu, ou só por ser favelado. Quer me tirar de drogado, mas daí eu que ando cheirado. Com a droga da favela e a farda do estado. Tem que respeitar, nós é cidade Tiradente. Vou acelerar e tirar o bonde lá na frente. Então vai que vai pra pista. Olha os molecão, brotou de foguetão pra cima. O bigode de bosta me enquadrou. Pensou que a moto é bode pelo ronco do motor. Pela boca. Roja safada e assassina. Botou mó zoião no foguetão e na minha mina. É, e meu traje tava demais. O T-Fit valioso vestindo o corpo do pai. Sagaz, tá? Foda, família, temos! Todo mundo com a mão na cabeça, porra! Com a cabeça aí, caralho! Vai, caralho! Não peço não! Então vai que vai pra pista. Olha os molecão, brotou de foguetão pra cima. O bigode de bosta me enquadrou. Pensou que a moto é bode pelo ronco do motor. Pelo amor. Roja safada e assassina. Botou mó zoião no foguetão e na minha mina. É, e meu traje tava demais. O T-Fit valioso vestindo o corpo do pai. Sagaz, tá? Bater de frente com a VTR de encontro.